escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Ouvintes, esta emissão 142 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Aquela em que marca a diferença porque há dois locutores, o Nuno Miguel e o Carlos Bonaparte, que vai falar agora. Olá, caros ouvintes, boa noite. Ou boa tarde, como prefiram. Bem-vindos a mais uma edição do Escolhes Tu ou Escolho Eu. A 142ª, neste que é o 31º dia do 8º mês do 2013º ano. Pois. E a verdade é que este programa é especial porque marca o fim. É o último escolho eu, do mês de agosto. É verdade. É. Podia não ser, mas é. Porque amanhã já é setembro e amanhã e hoje não vamos gravar mais nada. Por acaso é verdade. Eu ainda vou gravar, mas tu não. Não, nós, eu disse... Ai, não, não, por acaso dois. ainda vamos. Sim, claro, mas já sabe amanhã. Mas quando eu e tu somos um, já percebi. Somos um. O que é que eu ia dizer? Tenho uma coisa importante para dizer aos nossos ouvintes. Exato, Oscar. Com respeito a um comentário de um ouvinte do programa da semana passada, tenho a dizer o seguinte. O que é que é? Eu participei num concurso de uma rádio romena chamado Transilvânia Bistritza. Aliás, eu fiquei em crer que a Bárbara Guimarona ia gostar muito de viver na Romania. Porquê? Fala-se assim? Porque eles lá têm o T e o C. De sério? Portanto, eu acho que se a Bárbara Guimarães fosse para lá... Se a Braga Guimarães fosse para lá, estás a ver? Eu acho que ela ia gostar de Tsar, de Carlos. E aí já era correto, porque, precisamente porque eles já têm o T e o TC, estás a ver? Olha, tu brincas, mas eu já começo a ficar um bocado cheio dessas. Eu não sei como é que te chamar, as pessoas que falam assim, que não me digas que foram educadas assim, porque ninguém cresce a aprender a falar de si. Por isso, quando chegou um certo estatuto, e eu estou a falar sobretudo dos jornalistas esportivos, na Sport TV, só escolhemos. Eu na terça custou-me, e sabes que é a minha equipa no estrangeiro, custou-me ouvir um jogo do Bayern. Porque o comentador era, aí vai Dantes, mas não estou a exagerar, era mesmo, vai Dantes, o corte e o grande remate para a defesa de Neuer. Fogo. Eles falam assim porquê? Porque pá, fica rico, fica fino. É importante. Eu sei que é, de sério, mas estás a ver. Uma semana marcada por duas graças na nossa vida. A primeira, eu vou falar só durante 10 segundos, puxa muito. Pela primeira vez após 27 corridas consecutivas, o Raikkonen desistiu numa corrida na Lotus. E quando viu o carro, já vai, mano, não precisa fazer mais nada. Pronto. Passa à frente. Isso foi já no domingo. Na terça, ou quarta, ou segunda, um dia destes. Sabes que há uma terra em Portugal, perto da Figueira da Foz, que se chama Alhadas? Eu sou o dono daquele todo. Pensas o quê? Mas está bem. E o resumo da semana do Carlos vai fazer agora para ficar contente. Resumo da semana. Primeiro. O Pandura arrumou Braga. Oh, que é? Porque disseram que eu estava doente. Pronto, outra vez. Não. O resumo da semana do Carlos Bonaparte, sem incluir assuntos relacionados com a Roménia. Tentativas. Mais nada. Pronto, acabou. Não estou a brincar. Mas foi uma semana, por acaso, muito interessante. Foi uma semana em que eu... digamos, reconciliei-me mais comigo mesmo. Apesar de ter tido alguns problemas de saúde, novamente, eu ando a ficar muito doente. Não tenho... Agora, efetivamente. Agora, sério, eu ando a ficar mesmo muito doente. Isto é dores oculares, é arritmias, é crise de ansiedade. É. Esta semana, por acaso, não tive crise de ansiedade. É do mas... tempo. Eu não sei o que se anda a passar comigo. Ando a ficar doente. E é aquela base. Mas assim foi uma semana de reconciliação comigo mesmo. Próprio, euzinho, não me corre mais nada. Pronto. Ai. Eu conheci umzinho. Jogava bem ténis de mesa. Pronto. E então. Não, foi uma semana realmente positiva. Nesse aspecto, foi uma semana positiva. E pronto, foi tudo uma semana positiva. Pronto, está feito, vamos embora. A primeira música de hoje tem uma história curiosa, tem várias explicações, vou ser rápido em cada uma delas, mas a primeira tem a ver exatamente com este programa. Há quase um ano, eu estive a assistir a uma noite de Tunas em Oliveira de Douro, Vila Nova de Gaia. Ou seja, uma noite Tunas. Foste à noite Tunas. Em vez de ser uma noitada de Tunas, foi à noite Tunas. Sim. O espaço que se seguiu, que acabamos de escutar, foi da exclusiva responsabilidade do próprio interveniente. Do seu autor. E logo, não sei se te lembras de falar nisso, na altura até achaste piada. Logo naquela noite eu decidi quais iam ser as três músicas que eu ia escolher na última emissão de 2012, que foi a 29 de dezembro. Duas delas concretizei. E dá-me aqui 2 segundos para ir ao histórico, para eu lembrar não qual foi estudaste. A... Não estudaste. Foi... Ah, não, eu lembro que foi a Rosinha dos Limões. E o... De uma... Sim, Pedro. Está sabido. Uma que foi a Rosinha dos Limões. Outra que era esta, que vamos ouvir hoje. Portanto, ainda vai a tempo. De dezembro de 2011 até agosto de 2013. E a outra foi a Madalena. O meu peito percebeu que o mar é uma gota. Ah, já sei. Esta que vamos ouvir foi substituída pelo António Calvário Oração. Que ninguém conhece. Foi só... A vencedora do primeiro edição do festival era... Sabes porquê que não teve sucesso aqui no Norte? Qual? O António. Porquê? Porque é sempre mais para o granito. Não é tanto para o calcário. Continua. Hoje vou entrar para o Guinness. Vai ser o programa com mais apanhados para o terceiro aniversário. Vou dizer um recorde de disparates que nenhum locutor foi capaz de dizer num programa de 1 hora e meia. É todo mundo. Só disseram em 15 minutos quando tens programas 15 minutos. Sim, também, sim, mas não é 1 hora e meia. Ah, também, 1 hora e meia é diferente. É. Com esta conversa, não sei o que é que ia dizer. Ah, antes era grande prémio da canção, não era? Estas as primeiras edições do Festival na RTP. Não estou a recordar. Era grande prémio da canção. Sei que inicialmente que chamava-se o grande concurso. Bastos. Mas isto era na... Diana Bastos. O primeiro tipo tem logo a ver com o programa, que acho piada, de 29 de dezembro de 2012 até 31 de agosto de 2013. Passaram-se 8 meses e 2 dias e cá vem a música, finalmente. Já era para entrar há muito tempo. O intérprete é de Gaia. Não é propriamente comum nem fácil. Localização, Gaia. Temos aqui intérpretes gaienses do nosso concelho. No teu caso até, onde vives e onde nasceste. Onde nasceste em Gaia, foi? Já. Yeah. Eu não. Eu sou português. Mais propriamente da Bintes. Aqui o senhor vamos ouvir. E a escolha no ano passado? A Terra da Broa. Sim. Pois, praticamente. Para marcar o ano que foi, várias pessoas que conheço bem, este ano também se assentou com 2 amigos próximos dos tempos da faculdade, que piraram-se, emigraram, um para Nova Iorque, outra para Londres. Londres! Foram para a beira do meu primo, que está em Londres. Londres! Está associado também a mim próprio, porque eu próprio em 2011, se já não tivesse o meu recanto profissional no país denominado Portugal, no hospital, eu próprio também teria ido até Londres para eu ficar... Eu vou emagrar também. E o outro... Sabes para onde acabou? Vou ter com a malta. Continua. O outro motivo tem a ver com o que ele estava a dizer. Porque, sem querer, até adiei e acrescenta... Publica-se agora aqui ao Carlos que só falam em pirar-se. Não é emigrar, mas viajar. Emigrar temporariamente. Para um certo país que gosto... fala a língua... Fala latim lá para aqueles lados. Malta não fala. Eu gosto é de... Mas malta é outro. Eu gosto das expressões que o Nuno faz cada vez que eu faço um comentário. Eu olho para a cara dele... É, pá, está-te assustas. Só visto. Só visto. Sem fazer publicidade à... Pois. Já fizeste. Foste ou fizeste? Não, tu é que disseste só visto. Pronto, está bem. Portanto... Já disse que sou oficialmente ceguinho? Já disseste a semana passada, não? Pronto. Mas acho que há uma coisa que não me contaste sobre a Rádio Romena. Ah! Contei. Participei num concurso, mas não sei quando é que ficou o resultado. Não sei. Ah, não sabes nada, pois. E este fluxo que estamos a assistir é uma coisa que, por um lado, eu entendo, porque cá está como está. E estão enfermeiros aí para Londres, ou para o Reino Unido. No geral, é vê-los quase todos os dias. E eles próprios dizem que estão a aceitar muitos enfermeiros portugueses. Por um lado, se percebo, o panorama cá e tendo a sorte lá fora. Por outro, há duas coisas que me fazem recuar. Um deles é, será que lá fora está assim tão bom? Não está assim tão bom, mas será que está substancialmente melhor do que aqui? E o segundo e o principal, e eu também pensei nisso quando meu primo foi para Londres, foi as pessoas que ficam. tantas e tantos familiares, os pais que os educaram, que pagaram os estudos na faculdade e na escola, para contar com os filhos cá, com um emprego perto deles, e chegam aos 20, 22 anos, está logo, ou alguns mais tarde, e até logo. E ficam cá os pais, os tios, este parte, aquele parte, mas não é assim, vamos dizer. Sim. É assim, eu consigo, é assim, eu só não consigo perceber por uma coisa. Muitas pessoas, é assim, como é que eu posso dizer? Muitas pessoas que antes iam para lá apenas por uma coisa, pelo dinheiro. E só isso, mesmo que tudo fosse pior, só isso compensava. Hoje eu consigo perceber melhor a imigração. Porque hoje não há dinheiro. Não é? Hoje não há dinheiro. Estamos todos muito... sabes que eu acho que é mais fácil emigrar. Porque até há quem possa. Mas é mais fácil emigrar do que investir. Ou seja, se tiveres uns trocos, quiseres abrir uma pequena empresa em que possas empregar duas, três pessoas, um café, uma pequena fábrica, o que é que seja, o que tu gostes de fazer, vais trabalhar para lá para fora. É mais fácil. Ganha mais dinheiro. Tem menos trabalho, porque não tens taxas, já disse, de pagar ao funcionário, de procurar exportar os teus produtos, de vender para aqui para Portugal, o que é que seja. Estamos muito nessa apatia, estamos muito na apatia da crise, e que lá fora não está em crise. Como é esse? O que não será bem assim. Pois não, está tudo em... Está uma crise, está... a vida é uma crise, pá. Isto nunca... é que vai uma crise... Nunca ouviste falar em crise existencial. Não, das tuas palavras, da tua boca, não, nunca. Hoje não. Pronto, exatamente. Falei agora. Por isso é que estás a ver, é tudo uma crise existencial. Nós estamos todos em crise. Coitadinhos. Apareces a minha avó. Ai, o cão fez a geneira. Coitadinho. O cão estava vendo, coitadinho. Além disso, para fechar, e pegando até numa descrição que o Carlos fez em relação à vaca de fogo e em relação a... Em relação a músicas que temos escutado aqui com grandes guitarradas e melodias poderosas, se há música poderosa portuguesa daquele tempo, ou seja, década de 70, antes, altura 25 de Abril, pronto, é esta. Porque logo a entrada, as guitarras e a voz quando ele entra... Isto também faz associar um programa que deu na RTP um documentário sobre a imigração. Recente, porque não tinham sempre esta música. Aliás, foi a partir daí que eu, já foi há uns tempos, foi a partir daí que eu também comecei a tentar mais na melodia poderosa desse senhor chamado Adriano Correia de Oliveira. A composição é de Rosana de Castro. E vamos ouvir este parte, aquele parte. É que também há outra coisa. Isto não relacionado com o presente e futuro e sem olhar mais para o passado. É que tu hoje crias uma relação, seja com pessoa nova, velha... Nova, velha, conheces há muito ou há pouco tempo. Uhum. E vem-te logo, se a pessoa está com um emprego incerto, ou se nem sequer tem emprego, ou se não está feliz aqui. Um dos assuntos que vem logo à conversa é a possibilidade dela emigrar. Porque os colegas e amigos que fizeram um curso, ou que estavam a trabalhar na empresa, também inspiraram e ela está muito a pensar em... Ou seja, estás a começar uma coisa e já estás com recuos de... Já está, ela ou ele já está aqui a falar de emigrar e já nem sabes quanto tempo é que vai ficar cá. Se bem que muita gente fala e depois não chega a ir. O que é que fica em troca? Órfãos e órfãs, campos de solidão, mães que não têm filhos e filhos que não têm pai. Coração que tens e sofrem longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Mais uma letra poderosa, mais uma melodia poderosa. Fiquem atentos ao Adriano Correia de Oliveira. Pode ser? Pode ser. O título é Cantar de Imigração. Ficas sem homens que possam curar. bens em troca, órfãos e órfãs. Tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm pai. Coração que tens e sofre longa. De vivos mortos que ninguém consolará. Este parte, aquele parte e todos, todos se vão. Galiza fica sem homem que possam cortar teu Boa noite, caros ouvintes, novamente. Coloca bem a voz. Boa noite, caros ouvintes, bem-vindos novamente a mais uma edição deste programa, a mais uma intervenção deste programa. Sim. Vamos iniciar mais uma sequência musical. Estou a falar. As portas que abri lá. Abreu. Já sabia que ia falar nisso. A minha resposta é um facto, não tem de todo a ver com o género musical, mas tem parcial. Vamos por partes, é uma música que... Ou seja, em termos instrumentais não tem a ver, mas é uma música calma e tem realmente uma... É uma letra forte. E eu escolhia, porque a conheci há pouco tempo, mas realmente esta... Eu não sei... Há muita coisa que está a mudar na minha vida. Há muita coisa que está a mudar, sobretudo na minha forma de ver a vida. De repente dou-me conta que já tenho 27 anos. Coisa que eu nunca tinha dado conta. Que já estou numa fase interessante da vida. Numa fase adulta da vida. E numa fase onde já começamos a ter a capacidade de dizer que vivemos uma certa história. Ou seja, a minha vida já tem história. Já passei coisas que se passaram há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e das quais eu me lembro. Há 20 anos as coisas eram assim, eram assadas, não sei o quê e tal. Eu ainda sou do tempo, do escudo, não sei quanto. Ainda sou do tempo em que só tínhamos dois canais de televisão. Já posso dizer que sou do tempo de algumas coisas. E digamos que já começo a ter aquela, não sei, começo a olhar para a vida. Primeiro, eu, não é segredo nenhum, sempre fui falando um bocadinho nisso, eu sempre tive a ideia de que a minha vida já tinha entrado num círculo vicioso. Ou seja, isto agora não é mais ou menos o mesmo filme. Até chegar ao fim dos meus dias era mais ou menos o mesmo filme. Agora consigo olhar para a casa dos 30 como uma coisa qualquer diferente. E começo a perder, eu não sei explicar, há tanta coisa que está a mudar a minha forma de ver a vida. Começo a olhar para a frente e para cima de uma maneira que nunca tinha olhado. Começo a olhar ao meu redor de uma forma que de facto nunca me tinha dado conta. Até os dias e as noites são diferentes, e para teres até uma ideia, passei uma sequência de dias e de noites, e ainda hoje estou nessa sequência, em que me sinto bem no lugar onde estou, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. E tu sabes onde é que eu estou a falar? Uma coisa que nunca me tinha acontecido. Desde quarta-feira à noite que me sinto bem onde estou. Não é de facto o lugar onde eu mais gosto de estar, mas já consigo lidar bem com o lugar onde estou. E a música que nós vamos ouvir fala de uma história que tem história. Ou seja, a música é dos The Fevers com o Tim Maia e chama-se Ela Me Deixou. Quer dizer, ainda vou confirmar o título se porventura haver aqui alguma falha, depois também se corrige rapidamente. Mas eu acho que a música se chama Ela Me Deixou. Trabalho barra é, tem que ser o nome da música. Tchiguri. Hum? Tchiguri. Não sei o que é. Como é que chama? Quem é que vai cantar? The Fevers. Ah. Ela me deixou, eu fiquei mal, eu fiquei mal, eu fiquei mal. Não, não é assim. Não. The Fevers com o Tim Maia. Sim. Pronto. A música começa com: tenho um papo sério para tomar, meu bom amigo. E esta música realmente... Primeiro, isto é quase como um tesourinho, não é deprimente, mas é até mesmo para o contrário, porque esta música não é um single, que aliás, por acaso, acho que fez parte do Best Of, ok, mas não é das músicas mais conhecidas deles, eles são mais conhecidos por versões, não é? Você bem sabe onde estão teus olhos negros. Como é que começa a música? Tenho um papo sério para levar, meu bom amigo. Sim. Pronto. E eu não sei descrever realmente esta música. Não sei, acaba por ser muito especial. Frente a frente. É para si. Frente a frente? É o nome da música. Pronto. E pronto. E eu escolhi esta música por um lado porque ela responde. Imigrar também, de certa parte, pode ser quando o imigrar é honesto. E se calhar os ouvintes não vão perceber isto, mas não, pronto, eu estou a ser o mais explícito que consigo ser, o mais claro que consigo ser com as palavras. Quando o imigrar é honesto, imigrar também significa desafio ou à vida, ou as duas coisas. Não é? Eu não estou a dizer para imigrar, não é isso, mas estou a dizer que todas as coisas que nós encaramos, digamos que, ou seja, de certa parte não é emigrar, mas estou a ver a vida como nunca a vi, com novos horizontes. Eu consigo, digamos que para mim a vida neste momento é um céu a perder de vista. Eu que sempre tive os meus limites. Há muita coisa que eu não fiz por medo. Há muita coisa que eu não fiz por, digamos, porque era mais fácil. Há muita coisa que eu não fiz. Não é? Porque tenho outras para fazer que são mais acessíveis. E de repente, o meu inconformismo que os ouvintes ouviram de Nós e o Mundo, o meu inconformismo que o Nuno conhece destes 19 anos em que a gente conversa, de repente é um inconformismo que eu decidi aproveitar para a minha própria vida, para fazer algo dela mais positivo. Tudo bem que esta música tem o seu lado triste, mas vocês vão ouvir a voz do Tim Maia e o choque auditivo é tão agradável, não é? Porque a voz magoada do vocalista dos The Fevers, Michael Sullivan, e depois aquela voz inconfundível do Tim Maia, que ele parece que é... Eu preciso me estudar. Ele parece que um disco daqueles lá assim meio parados e com o bolo. E quando se ouve esta voz do Tim Maia, eu não sei explicar, é uma sensação tão agradável. E pronto, mais está mesmo ouvindo a música, porque realmente pronto. Mas é esta música... Depois ficar o Ela Me Deixou, se nem há nenhuma parte que eles dizem Ela Me Deixou, mas está bem. Sim, por acaso. São as tuas dizem, se ela te deixou aqui viver aqui comigo, é o mais próximo. Não, isso é, mas. É o mais próximo que isso. Não, nos The Fevers, acho que ele diz logo nos primeiros versos. Eu já estou sabendo porque é que ela me deixou. Está bem, mas tu. Está bem. Mauro de Souza. Ah, mas essa faz sentido. Sim, sim. Essa não, não faz sentido, essa? Faz, faz. Mais de amor. Mas como é que tu ouves umas, palavras e pensas logo que é o título da música? Não é. Neste caso do Frente a Frente, eu dava a ideia que era ela onde deixou, mas não tinha a certeza. Por isso é que eu disse. Continua. Mas vamos confirmar. Um pouco mais de amor. Deixa lá. Não tendo o nome das músicas, foi melhor que se arranjou. Pronto, é isso. Não, realmente é daquelas. É daquelas músicas que se está a tornar a seu tempo muito especial para mim. Que não corresponde ao género, mas pronto. Não corresponde ao género de uma parte, mas corresponde de outra, porque tenho uma letra muito forte. Tenho uma letra muito forte. E pronto, apesar de ter uma música calma também, antiga. Há aqui um verso que faz lembrar as idas da minha mãe a uma loja lá perto, em que a dona de lá quer sempre falar com a minha mãe, e em vez de ela despachar-se, só chegar lá a fazer compras e vir embora, a dona de lá quer que a minha mãe fique lá. É aqui um verso, o primeiro de Maia, que diz: calma, meu amigo, senta aqui para conversar. É o que ela está sempre a dizer. Ah, vai. Então vamos lá, música. Canção número 2, título: Frente a Frente. Intérprete: The Fevers, featuring Tim Maia. Orquestração: Tim Krasman. As contas acertar. Já estou sabendo por que ela me deixou. Você foi o culpado pelo fim de um grande amor. Vivo tão ferido e não consigo entender as regras desse jogo. Gostaria de aprender. Castigo. Fiquei não sabendo que ela também me deixou. Agora estou passando tudo que você passou. Se pelo meu erro tenho muito que pagar, não vamos deixar essa amizade acabar. Pode deixar. Terceira intervenção. Depois desta música é muito boa porque é brasileira, é por isso que vem do Brasil. Principalmente aquelas És my love. Não quero peixe. És my love. Não quero peixinho. Isto é outra música que ele há de inventar daqui a umas semanas. Portanto, lá para setembro, outubro. Setembro ainda falta muito, mas em outubro vamos escutar mais um original do Carlos Bonaparte chamado Não Quero Peixinho. Bem. Podes continuar? Estou à espera que termines o teu Maisinha, peixinho, eu não quero peixinho. Maisinha, peixinho, eu não quero peixinho. Prefiro comer sopa ou levar no focinho. Continua. Isso não é mentira. Houve uma vez, a parte de um levar no focinho, houve uma vez que eu te disse: o Carlos agora vai falar, se não leva na fuça. E tu, está bem, leva na fuça. E foi o que aconteceu. Eu já falei aqui, não, nunca falei, é a primeira vez para falar disto, na data 22 de junho, que se vai tornar um especial desde 2006, cá para estes lados, quer dizer, eu já falei nisso, isso é que eu não sei, isso é, não sei se falei. Em 96 eu lembro do 22 de junho, porque fomos a um passeio nesse dia familiar, estávamos longe de casa, que era o aniversário de um tio meu, e isso era todos os anos, não foi só naquela. E nesse dia houve quartos de final do Europeu 96 em Inglaterra. E se não me engano foi a República Checa que eliminou... Não, foi Portugal. Pois. Então foi a Alemanha que eliminou a Holanda, não sei. Tenho ideia da Holanda. Garanto que houve jogo quartos de final do Europeu 96 no dia 22 de junho desse ano. Mas... Malau é que pode haver. Eu acho piada que eu costumo dizer aqui 22 de junho parte 1. Estou a referir-me a uma pessoa, não interessa dizer o nome, porque aqui nunca dizemos nomes. Canos, Oscar. Que eu gostava muito de ficar junto ao mar. Era muitas vezes ao sábado à noite e escolhi as praias de Gaia. Sim, porque o Menezes faz alguma coisa assim. Ah, sabias que o Menezes ontem mandou cancelar, já cancelou, o concerto do Zé Pelágio aqui no pavilhão de Gaia? Não. Porque, como é em setembro, considerou que achava que era dentro de uma campanha eleitoral, só duas semanas de eleições, podia ser encarado como uma das componentes da campanha eleitoral dos Laranjas e dos Azuis, e cancelou o concerto do Tony Carreira no pavilhão de Gaia. Já vais tarde, amigo. Eu já venho tarde? Não, ele. A coisa de eu comprar votos e o caraças, isto já foi... Mas não é para ele não é candidato a Gaia, ele não cancelou por causa dele. Ele é candidato ao Porto. Está bem, mas aquela parte... Vê lá, olha a consciência que ele teve. Oh. A consciência... Uma pessoa tão honesta que até... Cuidado, hein? Ela é uma pessoa muito honesta. A questão é que ele disse que tomou esta decisão ainda antes de receber a carta dos concorrentes, porque o do Bloco de Esquerda, o Independente, o do PS, o Guilherme Aguiar, também apresentaram uma carta conjunta a dizer que não devia ser realizado os concertos nesta altura, e ele cancelou, mas diz que já tinha tomado esta decisão. Só tomou esta decisão depois da carta ser entregue, mas que já tinha decidido isto antes da carta ser entregue. Como quem diz, eu é que tive boa consciência. Exato. Está bem. Bom, coitadinhas das mulheres com louquinhas que iam lá ter com o Zé Pelágio, esse grande artista português. Fugidor. Está bem. 22 de junho, parte 1. Gostava de... eu estava a falar em Gaia. Aos sábados à noite, ela escolhia as praias de Gaia, vinha lá matozinhos e vinha ficar sozinha. E vinha ficar sentada na areia a olhar para o mar. Curioso que, no 22 de junho, parte 2, já em 2007, uma das primeiras saídas, só os dois, à noite, foi também junto ao mar, à noite, no sábado. Junto à praia, junto a mim. Com uma guitarra também, de nós. À noite, quer dizer, duas da manhã, uma, não sei. Duas da manhã, E quem sabe, já agora já estamos no 22 de junho, depois 96, 96, se aparecesse uma 22 de junho, parte 13, isto também tinha que ser alguma coisa ligada ao mar, e que gostava de ficar junto ao mar e na praia e tal. Acho que já sei onde é que vou no dia 22 de junho de 2014. Continua. Acho piada que uma das pessoas que eu estou a referir, a primeira foi o meu tio, pronto, a segunda, 2006, ela tinha um blog que, traduzindo para português, era uma tulipa de abrigo. Shelter, em inglês. E o primeiro verso da música que vamos ouvir diz Porto Calmo de Abrigo. E está relacionada com o mar. Desde logo, o mar associa-se à praia. Praia associa-se a mulheres. Mulheres é coisas abana-abana que a gente vê. Que é o... Exatamente. O Carlos está a ter essa reação. quase a ter essa reação, porque é o passatempo favorito dele, né? No verão é irmos para a praia ver as catraias, um claro, tom, claro. Tom, tom, tom. Além disso, o mar, a praia, eu fico a pensar, claro que lá estamos nós com a conversa, cada um tem a sua cabeça, cada um tem os seus gostos. Qual é a piada de ir para a praia, ficar lá 3 horas seguidas, 4, 5, 10, a fazer churrasco? Vou ser frango do churrasco com a barriga virada para cima. É para ver se alguém come. Agora... Não? Agora vou fazer frango de churrasco com a barriga virada para baixo. Ainda há poucos dias eu disse, eu ia para a praia, há uns tempos, quando sabia que ia jogar voleibol ou futebol, a maior parte das vezes voleibol, ia ter entretenimento e estava com o grupo de amigos e havia desporto, praticar desporto, juntar água na areia e tal. Agora ir para lá, porque sim, ainda por cima as pessoas inteligentes, faz muito bem, que vão para lá entre as 11 da manhã e as 4 da tarde, que é a melhor hora para estar lá. É que tem mais sol. É a melhor hora. Lá está, eu ia às 8 da manhã, às 8 da manhã a sair de casa, e depois voltávamos lá às 7 da tarde, já quase noite. E cheguei a fazer isso, até depois dessa fase. Estavam lá já em 2000, lembro que no final de 2009, queres que eu diga o dia? Dia 15 de setembro de 2009, eu estive na praia às 7 e tal da tarde, a jogar cartas. Bom, já estava quase noite. Há toda uma associação, há um poder que o mar exerce sobre várias pessoas que eu, pronto, respeito. Né? Uma das melhores conversas que eu tive há 3 anos e tal foi numa espalhada junto ao mar, com o mar à nossa vista. Para entender, o mar à vista, assim. Yeah, bem, mar à vista. Foi nessas bandas. O mar, a praia, também me faz recordar os tempos da escola secundária, onde o Carlos também não conhece, nunca andou. Em que havia lá os torneios no final de ano e a gente ia para lá. Aliás, a minha despedida no nono ano foi no dia em que Portugal perdeu com a Coreia do Sul no Mundial de Futebol. No dia 14 de junho de 2002. Olha, não foi dia 22, mas quase. E estavam lá a turma toda reunida, almoçámos lá. Foi 2-2, estás a ver? 2002. 5-0. Por acaso perdemos 1-0. Não foi 2-2. Não é isso, 2002. Quando o João Pinto deu um soco no... 2-0-0-2. João Pinto deu um soco no árbitro e tudo. Foi lá a despedida, jogamos manhã o torneio de futebol praia, perdemos logo no primeiro, segundo jogo, não interessa. E almoçámos lá e ficámos lá até o final da tarde. E este poder, este mar e tal, também faz associar a uma emissão que tivemos no dia 22 de dezembro de 2012, deste programa, em que tivemos 6 intervenções gravadas em 6 sítios, e um deles foi junto à praia. Junto, não sei se não lembras. Junto à praia, não, na própria praia. Estivemos lá sentados primeiro no carro e depois cá fora. Yeah. E ele não conseguia ouvir, aqui o Carlos não conseguia ouvir as ondas, mas pronto. Sabes como é que é? Estava saindo dos ouvidos também naquele dia. Respeito, e acho piada, não sou daqueles que... E, isto também faz recordar outra coisa, é que durante muito tempo era companhia diária o mar e a praia, porque eu trabalhava junto a uma praia, e ao ir apanhar o autocarro e ao sair do autocarro, passava por lá. E cheguei a ver lá jogos de voleibol de praia. No dia em que começaram... Olha, agora que me estou a lembrar. No dia em que começaram os Jogos Olímpicos de Londres, no dia 12 de agosto de 2012, antes de eu ir para casa, eram para aí 5 e tal, 6 horas, que a cerimónia de abertura começou às 8, estive a ver um jogo do Nacional de Voleibol Praia na Praia Matosinhos. Hã? Pois. E então, todo este poder, todas estas associações, hein, não são menos importantes do que o poder desta música. O Sr. Pedro Aires Magalhães, que mais uma vez é o responsável por esta melodia muito bela, a composição e a letra também deve ser dele, eu tenho que juntar este senhor aos 4 que eu tenho vindo a falar, porque, não sei porquê, andei a dormir durante muito tempo. A dormir completamente não, porque eu ia referindo-nos a Madre Deus. Sim, ouvintes, vão ouvir muito bem a Madre Deus este mês. Eles estavam cá para baixo na lista dos artistas só com 3 músicas, depois deste mês já vão passar a ter 7. Vão saltar lá para a beira do Zé Afonso, ou lá quem é. Nunca para ver o cara para a parte. Não, isso ainda tem metade, não está? Para a parte está lá destacado com 14, não há quantas são. Este poder do Pedro Aires Magalhães, e que eu junto ao Carlos Teixeira, Sérgio Godinho, ao Araújo e ao Carlos Rafael e José Afonso, como os grandes compositores que Portugal conheceu, porque é que não é uma, não é duas, é quase todas as músicas que ouço de Madre Deus ficam. São poderosas, são bem construídas, não são melodias base, aquelas coisas básicas que é mesmo só para vender. Daí é que este tem mais sucesso lá fora do que aqui. Há sítios onde ainda se dá valor às coisas bem feitas. Em relação à letra, há aqui uma quadra que diz: não faz muito sentido já não esperar o melhor. Gostas disto? Não faz muito sentido estar sempre à espera do pior. Isto é giro. Quando avistei ao longe do mar, ali fiquei parado a olhar. É o que muita gente faz, acha piada, pronto. Eu também faço companhia, quem quiser. Quando quiser olhar para o mar, eu vou com ele. Yeah. Abraço saudável com o tempo a passar. Além de, ainda há mais um motivo, que é a simplicidade com que se faz um videoclipe. Um teledisco. Que é o caso deste ao longe do mar, que é a música que vamos ouvir, com a Teresa Salgueiro. Se bem que eu tenho aqui a imagem parada, ela está a mostrar as pontinhas das laranjas. Bom, a simplicidade com que se faz um vídeo, que é a Teresa Salgueiro em destaque, o mar lá ao fundo, não sei onde é isto, vê-se ali, também um moinho, logo aquilo, não é um moinho, uma torre qualquer, o Pedro Brás Magalhães de um lado, o outro, não sei se é o Rodrigo Leão, não sei, não está a olhar para baixo, não consigo ver. E os outros dois, lá ao fundo, de pé, em cima de um muro, a olhar para o mar. E com uma coisa simples, consegue-se um êxito, consegue-se uma melodia bem conseguida. Ninguém está aqui a mostrar cubos. Ninguém está aqui a falar sobre as coisas fúteis e yo-yo e não sei quantas. Há coisas bem feitas e que são bem conseguidas e que pronto, e as pessoas gostam. Nunca não gostem, pronto, os protagonistas, os intervenientes, sentem-se bem com o que estão a fazer. É o que se quer. Os Madre de Deus vão voltar disto. Yeah. Os Madre de Deus vão voltar a aparecer neste programa. Já que é para fechar o mês de agosto, vamos fechar como começamos, ouvir Madre de Deus. Com Ao Longe o Mar, que a minha voz de Teresa Salgueiro fazer-vos companhia mais uma vez. Pode ser. Portanto, esta é a última música, não é? É a última música. Sem contar com as outras três. Ah, é que diz que vamos começar. Madre de Deus! Oi. Ao Longe o Mar. É a melodia que segue mais uma poderosa e além de também se aplica ao que ouvimos em relação ao cantar de imigração, logo a entrada, muito forte, doutores. Ainda não. Caros ouvintes, de regresso. Bem-vindo. Eu não vou explorar muito, porque esta música ainda é grande, não vou explorar muito sobre a próxima melodia. Eu não falei na melodia, mas não falei. Não é preciso referir o poder, lá está o poder, a pujança da voz da Teresa Salgueiro. Sim. Pergunta, sabes quando é que é o próximo intérprete? Sim. Quem? É o Zé Cabra. Não. Não, mas é quase. É o Carlos Bonaparte. Exatamente. Oh, que graça. Só uma. Vai para 15. Não é para bater recorde, mas é mesmo porque... Pronto. Porque o Carlos é uma música que chega ao nível de Madre Deus, obviamente. Não. É melhor, pronto. Enganei. Não enganei, peço desculpa, é superior. Embora, atenção, porque eu ando com umas letras mais elaboradas. Então fala das letras. Em termos musicais, já... Superior, já é o que estou a dizer. Superior não, mas já estive pior. Claramente superior. Já estive pior. Deputado, superior, claramente. Eu vi no programa do seu partido. Já estive pior. Diz. Ora bem. Primeiro, eu vou escolher... A música chama-se Azul. Faz parte do álbum que vou lançar em 2014. 17º álbum, aliás. Segundo single. Exatamente. Por acaso é mesmo o segundo single. Eu sei, tu disseste. O primeiro é o vermelho. O primeiro é uma... o primeiro é... Vamos chegar à décima. O Tutti Frutti, o Aquilis, ou o quê? Não, o primeiro é uma música que tem um refrão em romeno. Oh, que grande. Diz lá o azul, já passaram 1 minuto e 50. Pronto, o azul. Atenção que a Salva ainda vai ter uma música cantada inteiramente em romeno. 1:50. Letras já está escrita. O que estava a dizer? Eu tenho músicas cantadas em espanhol. Azul. Eu tenho músicas cantadas em espanhol, em alemão. Qual é que é o mal? Já vou. A Catarina é em alemão. Pronto. Esta música que eu vou escolher, ela começa com o som do mar também. Aliás, logo por aí... Que eu puxamos o beat fundo. É. Logo por aí eu fiquei... Deu-me logo essa coisa do... Vou escolher esta música. E é assim, eu escolhi esta música porque ela, primeiro, pronto, começa com o som de uma das coisas que eu mais gosto, o mar. Eu só pelos primeiros segundos da música, por isso é que eu coloquei o som do mar de fundo, que ela nem tem, nem, originalmente nem tinha, o instrumental não é meu, o instrumental, apesar de não ter letra, tem um autor, que é o Rick Wakeman. Mas a música é supostamente só um instrumental, mas eu coloquei a minha letra por cima. Pronto. Acho que é a primeira vez que vou fazer isso, trazer uma música que não tem, ou seja, cuja música não é minha, mas a letra é. E depois os efeitos também que foram. Já ouvimos aqui o 10º dia. Já. Ah, pois é. Não sei se ouvimos ou não, mas se ouvimos. Eu não estou a perguntar, estou a dizer, já ouvimos. Ah, ok. Então também não é inédito. Pronto. Não é uma situação inédita. Mas. Pronto. E esta, só aqueles primeiros segundos do mar, eu escolhi-os, eu coloquei ali porque o mar também me diz muito a mim. Não me vou alongar muito o porquê, só vos digo de um momento inesquecível que foi uma noite com um familiar, neste caso o meu pai, em que passamos, e pronto, com uma pessoa que também na altura também estava connosco, e nós passamos, sem exagero, umas 3 horas à beira do mar, dentro da praia, já era de noite. Levamos uma das nossas cadelas a passear, mas foi dos momentos, apesar de ser um momento extremamente triste, porque eu estava a passar por uma fase de muito alta da minha depressão, posso dizer que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Ao menos um dia já ouvimos aqui, a música já existe. Ah, pois é, ao menos um dia também é verdade. Por isso que mesmo é propriamente. Da Rainha Leoa. O Ciclo Sem Fim. Pronto. E então, pronto, depois assim, escolhi esta música porque, além do som do mar, há coisas muito especiais para mim. Uma delas é o Azul do Céu. E esta música, o Azul do Céu, estrelas, a sensação de liberdade, e esta música vai de encontro àquilo que eu disse há um bocadinho, de ver a vida de uma outra forma. Pronto. E é uma cantiga que, apesar de ser uma cantiga de amor, tem muito pouco de... Não tem essas coisas do ai tal, quando eu vou dormir só penso em ti E não consigo passar 5 minutos e no, sem e no teu corpo, não sei quantas, e eu puder desenhar estrelas no teu peito, não sei quantas, não sei quantas. E eu morro sem ti. Ai, não sei o quê, porque a minha cama é tão fria quando tu não estás, e não sei o quê. Não, uma coisa totalmente diferente, nada. E ao mesmo tempo... Isso da cama ser fria quando ela não está, não depende. Podes sim. Ter outra companhia ao lado, não é? Tenho, o Lost muitas vezes. Eu, por exemplo. Ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, esta música marca... Porque esta nova etapa da minha vida fez-me cantar. Eu deixei de cantar. Ou melhor, eu desisti de cantar. Já é uma coisa diferente. Em junho de 2010. Foi a última canção que eu gravei. Foi de junho de 2010. Mas eu já tinha passado meio ano sem gravar nada. E digamos que eu desisti, deixei de cantar, pronto, não quis cantar mais. Tentei até uma vez, fiz aí uma canção e toda maluca, mas só para dizer que fiz, mas não, enfim. Mas desisti, portanto, de cantar, pronto. E já as últimas músicas que eu cantei foram as clássicas, As Mulheres do Martim da Vila, O Verde Vinho do Alexandre. Deixei tudo por ela. Essa não cheguei a cantar. Pronto, entretanto, desta vez deu-me por um lado para voltar a compor músicas, porque essa que eu te falei do princípio de algo que tem o refrão romano, a música é minha. E depois esta marca, digamos que esta música marca então essa nova etapa, em que eu canto, em que eu já canto de uma outra forma, já sinto as letras que canto de uma outra forma. É o início de um ciclo. É o início de um novo ciclo. Muito bem. Se é início, claro que é um novo. E é esse ciclo onde eu não tenho. Onde o meu campo visual da vida não tem limites. E esta música acho que ilustra bem. Acho que é uma bonita canção de amor, porque não é uma canção de amor como. Eu não conheço nenhuma canção de amor desta forma. E ao mesmo tempo, uma canção que pode não ser só de amor, pode ser. Uma canção, mais do que uma canção de cumplicidade. E ao mesmo tempo uma canção onde não há limites. Onde de repente eu estou no chão e de repente convido uma pessoa comigo para abraçar as estrelas e voar com elas. E a partir daí, ou seja, já na Terra, digamos, há esse salto para a liberdade. Não é? E essa liberdade... Começamos por voar com as estrelas, mas depois somos autónomos o suficiente para voar, mesmo sem elas. Ou seja, continuamos a voar com elas, junto a elas, mas não abraçados a elas. Ou seja, já temos asas suficientes para voar. Como eu digo na música, saudar os rios. Ou tenho o GNR que dedicaram a música a asas aos bombeiros, no Festival do Crato. Sim, eu vi em direto. Pronto. E é isso. Pronto. Temos circo aqui atrás. Temos. Pronto, e é isso. Eu acho que esta música realmente é muito positiva por isso. Por isso convido os estimados ouvintes a escutarem. Se não podem andar um bocadinho para a frente, depois venho o Nuno falar outra vez. Quando eu os contei. Não, como é que é para? Quando os contei. Carlos Borne parte. Foi no dia 6 de Abril. Já desde o dia 6 de Abril de 2003. Como é que ele conseguiu 4 meses e tal, quase 5 meses, sem escolher uma música dele? No dia 6 de Abril escutámos Se Sabes e Décimo Dia. Lá está, foi precisamente a última. A última até agora, não é? E agora vamos voltar a ouvir a voz do Carlos Bonaparte. Voz que vocês nunca ouvem neste programa. Agora vamos escutá-lo com uma música intitulada... Intitulada Azul. Portanto, que foi gravada neste ano de 2010. E a orquestração é de... Rick Wakeman. Para ti de tudo. De mim. Eu não sei se faço mal ou bem, mas sinto-me tranquilo. E sinto que tu também. Há um novo caminho que és tu. E para Ele 20 anos e ela 18. E há 5 dias sem trocarem palavra, lembrando as zangas que o só beijo curava. E esta história começa no instante em que o homem empurra a porta pesada, entra no quarto onde a mulher está deitada a dormir de um sono ligeiro. Quem tem mais de 30, 40 anos já sabe a música que eu estou a falar. Eu acho uma coisa muito... gosto, não perguntei porquê. Não é só achar piada, achar curioso, acho interessante e gosto quando as pessoas, passados 35 anos desde o lançamento deste single, que fazia parte do Pano Cru, do álbum Pano Cru, que já foi protagonista no Vinil 80. Pano Cru. Mano, é agora também Acho, gosto muito quando as pessoas passadas 35 anos sabem a letra inteira, a letra completa, de uma música que tem mais de 6 minutos e que não tem instrumentais nem sequer de um minuto, mas de mais de 2, 3, ou seja, é versos, é sempre a andar. Se quiser até faço, aqui uma contabilidade rápida dos versos, que já vai em 40, 47, 52, 59. 68, 76 versos, assim, uma conta muito rápida. É sempre a andar. E eu gosto, como já deu para falar, gosto quando as melodias são feitas, quando há as melodias bem feitas, como é o caso deste, bem, que encaixam no meu ouvido. E acabamos anteriormente também, já agora. E com... não, é fraquinha. Mas quando o poema não cai no básico. E quando conta uma história... deixa eu falar uma música do Paulo Carvalho que há de passar aqui. Isto que eu estou a explicar. Quando conto uma história de uma maneira anormal, que eu gosto de ser anormal e gosto de anormais. É por isso que a gente está tão bem. Exatamente. E começa logo com ele 20 anos. Ela tem 18. Há 5 dias que não trocam uma única palavra, que estão a pensar nas zangas que só um beijo curava. Uma história começa naquele instante em que o homem empurra a porta pesada e entra no quarto onde a mulher está deitada a dormir de um sono ligeiro. Depois entram no quarto às cegas, há um escuro que era um preto, mas as alturas podiam dizer pretos, que era racistas. Abraço com o meu companheiro, Vitão. Conhece o companheiro por tocar e por um cheiro. Isto, eu, se estivesse aqui a analisar todos os versos que eu gosto, eu ia estar aqui até ao fim. Eu estou a falar de um familiar meu, bem próximo, que para ele, Sérgio Godinho, é o topo. Se mete uma música dele dos anos de 80 para trás, basta dizer as primeiras palavras que ele engata logo e canta o resto da música. Eu já falei nisso aqui quando escolhi o Que Força É Essa, Amigo. Que Força É Essa, Amigo. Mas mais do que isso, não é mais, é menos. Mas depois disso, há pouco tempo eu mostrei esta música a um colega de profissão. E quando eu mostrei que era o segundo direito, ele disse logo que também sabia a letra toda. Porque eu acho piada, tantos anos depois, e uma letra tão grande. Mas tal era a dedicação. Isto também faz recuperar outros tempos, outro contexto, que era o comprar os discos e comprar mesmo pelo gosto. Sim, sim, sim. Por ouvir tudo de início ao fim e não era ouvir enquanto está a jogar computador. Até gostei. Não é ouvir enquanto está a jogar computador, enquanto está a fazer. Era ouvir e ouvir. As pessoas reuniam. Como quando se reunia à volta da agradecido. Como quando se reunia à volta da telefonia para ouvir as rádios novelas, simplesmente Maria e outras que tais. É uma vinda fria. Ou reunia-se ali à volta da aparelhagem ou do giradisco, o que é que fosse, para escutar o disco. As pessoas mais velhas sabem do que eu falo, as mais novas vou dar-vos um bocadinho mais conhecimento histórico ou musical. Havia festas entre jovens em que o passatempo dessas festas era juntarem-se todos à volta do giradisco e ouvir um disco novo. Novo ou velho? Sim, para alguns era novo. Acho que tinhas noção disto. Que o intuito de se juntarem era escutar um disco. Era, sim, muitas vezes um disco novo ou do Mercado Negro ou o que fosse. Ou mesmo que não fosse. É que juntavam-se na casa da Susana, que tinha dinheiro, os pais tinham dinheiro, então podia-se ir para lá e ela tinha dinheiro para comprar o disco. Os outros não tinham, juntavam-se ali todos para ouvir o disco, já que mais ninguém tinha. Era, lá está, coisinhas. Para alguns pode ser pormenores, outros podem achar, isso é o ano passado. Mas para mim, é o gosto. Isto eram tempos de convívio Não estou a dizer que na altura tudo aquilo era bonito. Mas em termos de convívio, do gosto pela música e a atenção que se dava, eram outros tempos. Porque é que ainda hoje estas pessoas sabem isto tudo? Mas também sabes que é impossível agora. Eu estou a dizer que quero que volte. Sabes porquê? Eu vou-te explicar porque é que é impossível. Ora, não é impossível, só que ninguém quer, nem os próprios artistas. Tirando aqueles da velha guarda, os novos artistas querem é lançar música. Não importa se tem qualidade, se não tem qualidade, se sentiram, se não é vender, se é para ver, está a é vender, sei lá. Não há problema. Ah, eu ficar 2 anos seguidos sem lançar um disco. Era o que me faltava, eu ia à falência, então vivo do quê? Ah, não importa. E atuar. Está espetáculo. Que chatice. Não, eu meto no estúdio, gravo uma musiquinha qualquer assim. Olha, ai tal, hoje acordei de manhã e fui fazer uma camisola de lã. Está fixe, vambora, assim, é uma música. Depois também repito mesmo os versos 3 vezes, um instrumentalzinho maior e está feito. Como os orquestrados. Isso não é 3 vezes, é bem 10. Vítor Almeida, pelo visto, é o responsável por estes versos. Não fales que o bebê ainda acorda, não grites que o vizinho ainda acorda, não me olhes que o amor... Há aqui 2 versos que podem ser dedicados ao Carlos e ao seu cão, que diz... E agora, da cama, vem uma voz que diz sussurrando, és tu? Que é o que eles conversam com o outro quando acordam para confirmar. Se o Carlos acorda com alguém ao lado, não é o cão, fica... Nem que fosse a Britney Spears. Não, esse é um estatuto à parte. Bem, eu é o que eu digo, o que eu disse ao bocado. Eu não vou estar aqui a... Se me pusesse a analisar aqui versos, como eu faço muitas vezes, mas com músicas mais pequenas. Esta, vamos lá ouvir a Mas é Música, que depois o Carlos vai na parte. Esta tem 6 minutos e tal. O segundo andar direito é o nome da música do Sérgio Godinho. Depois de eu falar do Adriano Correia de Oliveira e do Pedro Borges Magalhães, bem mais um, que antes eram 4 e agora são 5. Volto a reforçar por ordem cronológica. José Afonso, Sérgio Godinho, Carlos T, Pedro Borges Magalhães, Miguel Araújo. 2 dos 5 gigantes para mim. Vamos escutar o Sérgio Godinho. Isto também é outra coisa. É uma provocação. Ele continua a escutar o Carlos Bonaparte. A um senhor doutor que faz um programa connosco ao domingo. Que vale é que vou estar assim durante muito tempo sem o ver. Só daqui a 20 minutos. Como é que esse doutor chegou a dizer que... não sei como é que o Sérgio Godinho pensa que sabe fazer música, não sei o que é. Portanto, isto é uma resposta a essa boca dele que vai levar uma cabeçada. Sérgio Godinho, segundo andar direito. É o mesmo nome da música, não vou inventar. Segundo andar direito. O álbum é o Pano Cru e é a música que segue. Pode ser? Pode ser. Ele 20 anos, ela 18. E há 5 dias sem trocar em palavra. Lembrando as zangas que um só beijo curava. E esta história começa no instante em que o homem empurra a porta pesada. Entra no quarto onde a mulher está deitada a dormir de um sono ligeiro. A dormir de um sono ligeiro. E no quarto às cegas o escuro abraça-o como que é um companheiro que se conhece pelo tocar e pelo cheiro. E é o ruído que o chão faz que lhe traz o gosto ao quarto depois de uma rotura. Faz-lhe sentir que entre os dois algo ainda dura. Dos dias em que um beijo bastava. Dos dias em que um beijo bastava. E agora, da cama, vem uma voz que diz sussurrando és tu. E a luz acende-se sobre um braço nu. E a mulher pergunta a que vens agora. É que não sei se reparaste na hora. Deixa dormir quem quer dormir, vai-te embora. Amanhã tenho de ir trabalhar. Tenho de ir trabalhar. Não fales que o bebê ainda acorda. Não grites que o vizinho ainda acorda. E não me olhes que o amor ainda acorda. deixou dormir o nosso amor um bocadinho mais. Deixou dormir que viveu dias tão brutais. A ver se compreende e grita e diz que ele também não se vende, que quer a paz, mas de outra maneira, e nem que essa noite fosse a derradeira. Veio afirmar, quer ela queira ou não queira, que os dois ainda têm muito a aprender, que os dois ainda têm muito a aprender. Temos, diz ela, mas o problema não é só de aprender, é saber a partir daí que fazer. O homem diz que queres que responda, não estamos no mesmo comprimento de onda. Tu a mandas-me esse sorriso à Gioconda, eu com ar de filme americano. Eu com ar de filme americano. Somos tão novos, diz o homem, e agora é vez da mulher se impacientar. Essa frase já começa a transandar. É que não é só uma questão de idade, o amor não é o bilhete de identidade. É o tu, seja quem for, ter vontade de mudar e deixar mudar, de mudar e deixar mudar. Não fales que o bebê ainda acorda, não grites que o vizinho ainda acorda, e não me olhes que o amor ainda acorda. Deixou dormir o nosso amor um bocadinho mais. Deixou dormir que viveu dias tão brutais. E assim ouviu pela noite fora os dois amantes falar. E o que não vi só tive que imaginar. É preciso explicar que sou eu o vizinho, e à noite vivo neste quarto sozinho. Corpo cansado e cabeça em desalinho, o prédio inteiro nos meus ouvidos. E o prédio inteiro nos meus ouvidos. Veio amanhã e diziam: telefona ao teu patrão, diz que hoje não vais, que viveste uns dias assim tão brutais, e que precisas de convalescença. Sei lá, inventa qualquer coisa ou uma doença. Mete um atestado ao pé de licença, sem prazo nem vencimento, se preciso for. Sem prazo nem vencimento, se preciso for. Espero que não seja preciso, porque não sei como é que eles vão viver sem os dois salários. Vá, fala que o bebê está acordado, o vizinho deve estar já acordado, e o amor, pronto, também está acordado. Mas tem cuidado, trata-o bem, muito bem, de mansinho, que ainda agora vai pisar outro caminho. Vai dizer que sim? Eu ouvi dizer que não. Ah. Ora bem. Eu estava aqui a falar em off em off enquanto ouvíamos a música. Estava a dizer ao Carlos que, em certa medida, até comparo esta melodia, esta e outras, mas esta que escutamos agora, a certas produções brasileiras, por causa da sequência de acordes, o trabalho que se dá, não é o base, não é só o dó, sol, dó, sol, lá menor, mi, lá menor, mi menor, lá menor, mi, lá menor, ré menor. É a sequência que se dá, e é outro nível. Faça o favor. Pronto, agora. Já falamos aqui muito no mar, já quase somos ao fundo e tudo. Eu vou escolher uma música que acho que é uma música fantástica. De um artista que nunca ouvimos aqui sozinho. Já ouvimos aqui músicas dele com o grupo, achou, o Estrovante, mas nunca ouvimos aqui. Mesmo esses? Mesmo as poucas vezes, quanto muito. Ou nenhuma, não sei. Não me lembro de termos ouvido, mas se calhar não ouvimos. Então, tantos artistas que já passaram por aqui, já passaram com certeza, não? Não sei, vou ver. Pronto. Uma surpresa já passou ao lado do Pablo Milanés com a Feiticeira. Sim, exato. Pronto. Mas sozinho nunca passou. Não. O que nós vamos aqui ouvir é uma música que fez parte até de uma novela. Eu até não sei se terá sido composta. Os Turbantes passaram na resposta com a Noite de Verão. Dito. Ah, pois foi o Cristina, fui. Fui eu. Ah, foste tu. Então. Porque estava sempre a metê-la no par em par. Ah, pois foi isso. Pronto. Portanto, a música que nós vamos aqui ouvir, eu não sei se esta música fez parte, ou seja, não sei se ela foi composta para uma telenovela ou se foi aproveitada para uma telenovela. A música, realmente, eu conheci a música numa altura em que havia uma novela que foi gravada nos Açores, que agora me recordo da novela, mas havia uma protagonista que se chamava Mariana, que era assim uma rapariga muito. Eu não vou chamá-la selvática, mas assim, sou muito solitária por um lado. Ah, eu via na segunda-feira. Foi. A Mariana. Ah, muito inconsequente por outra, enfim, pá. E esta música eu escolhi por vários motivos. Primeiro porque faz lembrar os bons tempos. Ah, já para falar que é uma música portuguesa, como a letra também achou muito interessante. Que faz a junção, tem a ousadia de fazer a junção, que parece básica. Mas não é tão básica quanto isso. Parece, ou seja, faz a junção dos nomes Mar e Ana. Mariana, o mar te deu o nome quase tão antigo como o seu. Pronto. E depois faz lembrar. Pronto, faz lembrar essa questão das novelas, que eu assistia várias. Faz-me lembrar, por outro lado, porque o mar transporta-nos para uma imensidão enorme. Sem fim, quase. E eu já disse que ando nessa fase, a minha vida anda nessa fase, falei disso durante este programa todo, anda nessa fase de que de repente não tenho limites na minha vida. Vou por onde me leva o coração, ou por onde me leva, sei lá, um autocarro, ou por onde me leva, sei lá. Agora parecia um francês, por onde me leva le coração. Le coração. Ou por onde me leva, sei lá, uma chanson. D'amour. Ou um autocarro. Qualquer coisa, sei lá. Se eu me perder, eu vou para onde mora a sorte. Posso me encontrar. Tu ainda te lembras dos intérpretes da Chanson d'Amour? Chanson d'Amour? Sim, que tu apresentaste uma vez. Eu lembro. Arte Dot e Top. É isso. Lembra? É isso. Tu tinhas aqueles nomes. Okay. Bem, continuando. Chanson d'Amour, a coração. Pronto. Depois a música. Por acaso é engraçado, porque é um dos nomes que eu gosto bastante. É este, Mariana. Gosto da música, gosto do mar, gosto da voz de Luís Represas. Eu não. É tanto a voz, é o Guilherme, a figura dele. Sim. O protagonista é Guilherme. Não gosto. E o Parulho, Guilherme. Ai, não posso ser Parulho, sou racista. Não. Ah, ele é. Não, ele é branco. Ah. Esquece. É que hoje qualquer coisa que digas é racista. Ah, pois, é isso. Ontem houve o sorteio da Liga dos Campeões, anteontem, e começaram o sorteio a dizer o quê? Somos contra o racismo. Diz. Pronto. Não. Mas pronto. E faz lembrar isso, faz lembrar também essa questão da imensidão. E acho que é muito por aí. Pronto. Eu tinha aqui mais um motivo que de repente me esqueci, mas era mais um motivo. A semana, Elis. De todas formas, pronto, vamos escolher esta música, vamos escolher esta musiquinha. Bem, tu falaste uma coisa que eu não justifiquei com a minha entrada, a minha introdução para o Ao Longe do Mar dos Mandar Deus, até porque não estava relacionado, mas agora falaste nisso. No mar, nos nomes. Uhum. Eu até há uns tempos, 2009, tinha três pessoas próximas que eu achava piada, que era a Marianne, a Marlene e uma que é a Marta, que ainda hoje, passado uma década, ainda bem que se mantém com regularidade e importância. E depois de 2010 acentuou-se, porque aproximou-se a Marina, a Maria, que é duas Marias, João e Inês. Aqui não se diz nomes, hein? Não, só já disse uma pancada deles. Estou a dizer nomes de pessoas em geral, não estou a explicar histórias nem contexto nenhum de cada um. Está bem. E o Margarida. E eu acho que há a associação de mares, o início do mar no nome de nomes femininos, há de ter alguma explicação que um dia eu hei de descobrir. Pois, não sei. Mas pronto. Eu tenho essa... Porque é um dos nomes que gosto bastante. Posso até dizer que a minha primeira namorada, que foi só pela net, foi assim uma coisa muito há 2017, ou seja, assim muito futurista, estás a ver? Começou a 31 de dezembro de 2005, acabou pai algures em fevereiro de 2006. Não interessa. Chamava-se Mariana. Pronto, está bem. Lá está, a minha avó Maria. Exatamente. Numa emissão de 31 de agosto, 642ª, em que escutamos Adriano Correia de Oliveira cantar de imigração, os The Fevers e o Tim Maia cantaram frente a frente, depois foram os Madre Deus ao Longe do Mar, Carlos Bonaparte Azul, Sérgio Godinho Segundo Andar Direito e Luís Represas. Mariana. É assim que fechamos esta emissão, este dia e até este mês de agosto, com este querido mês de agosto. Meti essa música no quadro há 10 anos. Com 6 músicas cantadas em português, que é assim que deve ser. Yeah. Vamos embora? Não, vamos só acabar o programa. Vamos continuar aqui. Está bem, pronto. Então não vamos embora. O programa vai embora, mas. Eu fico por causa do Eclipse Total. Olha, mas eu com os incêndios tem parecido todas as manhãs, parece haver um eclipse. O sol fica fraco por causa da porcaria das nuvens e do fumo. Da porcaria das nuvens. É uma nuvem de fumo. Não disse mentira, estás a ler porquê? Quer dar na tromba? Bem, não vai ficar aqui na tromba. Por causa da porcaria. Até para a semana, que já vai ser em setembro, já não vai ser em agosto. Até para a semana, que agora está pequenino. Mariana, o mar te deu quase tão antigo como o seu, Mariana. O mar escreveu com as minhas mãos um canto que ainda ninguém leu. Vou mostrar-te o que não vi, vou deixar-te o que vivi, vou levar-te onde nunca me perdi, encontrar quem és, caminhar de pé, é tocar a estrela mais alta do céu. Mariana, o tempo é teu, cavalga os dias, bebe o que o vento te der. Mariana, descobre o véu, descobre os olhos. Estar ao lado teu, vais partir numa aventura, vais vivê-la com ternura, vais saber que só o amor é que perdura. Encontrar quem és, caminhar de pé, tocar a estrela mais alta do céu, Maria. fora. Yeah.